cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Tenho o teu cheiro no pensamento e memórias do teu olhar. És como a lua que espera o dia só para o encontrar. Tu deste o teu melhor e eu nem percebi. E se o tempo não voltar atrás? E se o tempo não olhar para trás? Tenho no fundo um sexto sentido que me faz esperar. Esqueço o tempo pelo momento em que possas voltar. Tu deste o teu melhor e eu nem percebi. E se o tempo não voltar atrás? E se o tempo não olhar para trás? Ora, então bem-vindos aqui a mais um caso, fazem caso, tocam no FM da Boa Nova. E no caso, já é uma repetição. Eu digo repetição porque Berg já esteve connosco na Boa Nova, a outro propósito. Inclusive, tivemos já aqui um álbum em destaque, alguns anos atrás, o álbum Mundo. Pois bem, mas o Berg, por via do seu álbum, que já saiu em abril, mas tem dado tanto que falar, e tantas músicas vêm sendo conhecidas deste álbum, predisposto a estar aqui na Boa Nova, para um destaque aqui no caso, fazem caso, tocam. E claro, antes de mais, até porque é via telefone, temos o prazer de dar as boas-vindas aqui ao Oliveira do Hospital, ao Berg. Bem-vindo uma vez mais. Olá, muito bom dia. Ora, Berg, pois é verdade, eu ia começar por aqui. O seu álbum, Tempo, tem dado a conhecer temas paulatinamente. Começámos com Mabel, portanto, enfim, o tema que ainda hoje roda aí incessantemente, quer na Boa Nova, quer noutras rádios, a colaboração com o Boss e si. Agora temos o Tempo, mas a verdade é que ainda há muito para descobrir deste disco. Ainda há muita coisa. Precisamente, a verdade é que o Mabel, tendo sido o tema de estreia e até uma das parcerias, a verdade é que o disco conta com pelo menos mais duas. Começamos por aí. Vamos falar das pessoas que escolheu para virem gravar consigo este Tempo. Olha, eu escolhi dois membros dos Dama que fizeram uma canção para mim. E escolhi a Inês Barros, que é uma jovem de 16 anos, que entrou no Fator X. Uhum. No momento em que estava a criar o disco, onde é que lhe veio a ideia de convidar estas pessoas? E qual foi a mais-valia que veio procurar com eles? Ah, surgiu instintivamente, como partilhamos estúdio, juntamos o útil ao agradável. Sábado à noite eu vou, tu sabes onde eu estou, o que quiseres eu sou. Sábado à noite eu vou, sei que não queres, mas há um passo a dar. Preferes antes torcer que quebrar. Tens todo o tempo que quiseres, mas até lá. Sábado à noite eu vou. O disco está aí já há algum tempo para venda. Na altura em que o lançou, criou expectativas? E se as criou, claro que logo que ouvia do primeiro single, entre aspas, o Mabel, foram logo, se calhar até ultrapassadas, porque foi um tema que teve aí um airplay fabuloso. Sim, sim, foi fantástico. Tive apoio de várias rádios também. E portanto, fiquei contente. Onde vais, Mabel? Se já tens um mundo nas curvas a pele, quem és tu, mulher? Já te perguntei, mas tu não queres dizer. O que vou ter de fazer? Dar-te para sorrir, pago eu e pagas tu a seguir. Apresenta-me os teus pais para lhes dar os parabéns. Tens mais status que o chiado armazéns de montanha russa linda. Deixas-me tonto, amor com amor se paga e eu pago a pronto. Curvas perfeitas, pareces um manequim. Aperta os sapatos, não ainda cais por mim. Eu por ti já caí, estou aqui à tua espera. Imóvel à espera de ser escolhido como aos da era. Calor deve ser febre, o lago treme. Preciso de socorro, queres ser o meu Inem? Hã? Queres ser o meu Inem? Vou

me amas, baby. Diz mais uma vez, princesa. Só mais uma vez. Diziam aqui os vozes da rádio, acho há uns anos atrás, que em Portugal quem se quer conhecer, conhece. E há pouco dizia que partilhavam um estúdio. Era isso que de algum modo tornou o Eland e tornou mais fácil o acesso a estes músicos. Ora, a verdade é esta, é que fomos conhecendo o Berg, não só para a sua carreira a solo, mas muitas vezes também a acompanhar outros músicos. Normalmente, reporto-me aqui o Rui Veloso, onde não raros espetáculos, lá aparecia, de facto, o Berg como mudo instrumentista, normalmente agarrado à viola. Isso tem sido fácil conciliar, trabalhar com outros músicos e esta sua carreira a solo, ou é uma consequência natural das coisas? É, agora já é fácil porque estou mesmo a solo, já não trabalho com outros músicos, uhum. Portanto dediquei-me a 100% à minha carreira. Fazes-me sentir tão fundamental. Tornas o sonho em vida mais real. Até ao fim. Oh, não, não, não. Basta um momento para renascer. No chão do tempo de um amanhecer. Tão divinal. Ei, eu não. Sentir assim diferente, senão em mim teu corpo de serpente até ao fim. Contigo a vida é cor em movimento, breve infinito e tudo o tempo dentro de mim. Yeah.

As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história da história da gente. E outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que traz. Aquelas que tive contigo e acabei por. Há dias que marcam a alma e a vida da gente. E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer. Na chuva molhada, meu rosto gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha já eu percorrera. Ai, meu choro de moço perdido gritava à cidade que o fogo do amor sob a chuva há instantes morrera. A chuva ouviu e calou, não segredo à cidade. E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. Trazendo a saudade. E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. Imagino que vem fazer aqui um concerto Oliveira do Hospital e que lhe permita trazer consigo duas bandas nacionais, ou dois autores nacionais. Quem é que o Berg iria escolher? Oh, provavelmente escolheria também Jorge Fernando e o Rui Veloso. O Rui Veloso, então mantemos. Agora, o terceiro desafio. Há alguém da cena internacional que vem tocar a Portugal. E chegando a Portugal, antes do concerto, decide convidar o Berg para integrar o seu concerto. Ou participando, ou eventualmente fazendo a primeira parte. De onde gostaria que viesse um convite desse tipo? Ah, do Sting. Tem um novo disco também, está para sair, portanto, um novo disco de Sting. Exatamente. está então passada a fase dos desafios. Agora, o que queremos saber também é como é que funciona o Berg em termos de criação dos temas. Como é que para si é criar as músicas? É muito inspiração, mais transpiração? Como é que funciona consigo? É, basicamente, às vezes tenho a letra primeiro e depois faço uma música por cima, ou o contrário. Mas geralmente começo a fazer a música e depois peço a vários letristas, como o Pedro Pup, a Laura Lima, que é um incansável letrista e amigo, Diana Maia, há imensos artistas amigos que me escrevem. Uhum. E depois o trabalho de escolha, quando já está na ideia de criar o disco, é fácil para si? Não é muito fácil, porque eu gosto das canções todas, não é? Depois isso é um trabalho juntamente com a Sony. A Sony Music faz essa triagem comigo. Meu mundo gira em torno da vida, e a vida deve ser sentida. Meu mundo gira em torno de ideais. Meu mundo não é ilusão, meu mundo é uma canção, um verso, um refrão que diz: sou o mundo lá fora, sou o não esperas a demora. Sou o mundo lá fora, faz acontecer, não deixes de fazer. Sou o mundo lá fora, sou o não esperas a demora. Sou o mundo lá fora, faz acontecer, não deixes de fazer. Sabe que quando sabemos que até em antemão que está para sair o novo álbum, Tempo, chegámos a pensar que eventualmente, até porque o Berg goza e bem de uma fama que eu vivo, está no seu grande elemento, de que haveria aqui um DVD a acompanhar este disco. Isso chegou a estar pensado ou foi só, enfim, um sonho bom? Realmente nós começamos a gravar um DVD durante esta digressão e portanto estamos a gravar em cada cidade onde vamos partes de concertos que vão integrar o DVD. E esse DVD está pré-anunciado ou de algum modo ainda está sem data? Não, ainda está sem data porque só começamos, portanto, o mês passado. Só começamos a gravar o mês passado. Portanto, as boas línguas também chegam aqui à boa nova. Mais do que as más. Portanto, estamos... Está para anunciar. Dá-me um sonho que tens dentro, por mais breve que seja o tempo, dá-me e abraça-me. Dá-me um pouco dessa dança do teu corpo que balança, dá-me e beija-me. Bye. só meu. A quem se deve também, no que diz respeito à parte gráfica, este capa do álbum, o álbum Tempo, tendo em conta que foi buscar a sua imagem, que hoje em dia é efetivamente reconhecível em qualquer lado, não só pela exposição mediática que teve, mas também porque de facto agora cada vez mais é difícil haver alguém que não saiba quem é o Berg. Sim, a capa, o Arlindo Camacho, que é um excelente fotógrafo, captou aqueles momentos fantásticos. E acho que a minha silhueta é o mais visto, não é? As pessoas reconhecem logo por isso. Eu te digo tás, não quero que o tempo passe. Eu fico fraco e dizes que queres que eu vá aos poucos, mas eu quero um passe VIP. Eu sei que sou ousado e trago momentos loucos, mas a culpa não é tua, eu não me fico com pouco. Tu mais ainda é menos, eu estou a perder o fogo. Há tantos vais e vens, mas só tu tens essa aura que me ensinem, me desafiem na nossa primeira vez. Só me rio, como eu digo, dás-me tanto, mas eu quero mais. Lemos também na imprensa, há quem julgue que o seu álbum de 2014 era o seu primeiro disco. E já o lemos em vários sítios. Enquanto autor, que enfim, já começou bem antes e que tem um álbum, no momento, o excelente álbum Mundo, que já na altura assim o dissemos aqui na Boa Nova, isso não há uma certa, perdão, frustração? Não, não é. Eu acho que cada momento deve ser vivido assim, não é? Foram discos que passaram, portanto não tiveram promoção, e o facto de estar num programa ajuda sempre muito, né? Chega mais ao grande público. Um mundo onde é teu, um mundo sente-se mal. verdade é que quem eventualmente quer ir à procura desses discos não os encontra. Na altura, o Repórter no Mundo teve até noutra editora do que aquela onde está hoje. Isso para si não é uma pena que haja quem vá à procura e não descubra o seu disco? É um bocado, mas olha, tendo em conta que quem beneficia com a venda dos discos é toda a gente menos o artista. Sim. Não me faz muita diferença, sinceramente. É só mais a componente, enfim, cultural que fica. É só mais, exato, é só mais a pena das pessoas não poderem seguir e ter isso em sua posse. Estamos a falar com Berg, melhor, Teófilo Sonnenberg, portanto, é o seu nome, que acaba de lançar o álbum Tempo, e da qual já vão sendo dois singles. Agora perguntamos, tem noção de que a cada saída de um disco seu fica potenciado o aumento do número de concertos? Sim, é verdade que potencia. Eu acho que a grande mais-valia foi mesmo eu ter tido coragem de ir a um programa de televisão, de mostrar às pessoas... porque eu andava ali sempre um bocado escondido, por opção, uhum. nem era uma coisa que eu ansiava, ou que quisesse assim muito, tipo estar à frente. Quando surgiu aquela oportunidade, eu disse, olha, por que não? E a cada disco que sai, aumenta o número de músicas que tem disponível no seu cartório, digamos assim, para concerto. Já, enfim, tendo em conta que este disco tem já 6 meses, basicamente, de rodagem, já há aqueles temas que, efetivamente, as pessoas, ainda que não tenham sido singles, mas que já haja quem cante consigo no concerto e que não prescinda que delas venha a participar. Ah, completamente. Olha, a Chuva, o Mabel, são todos temas que as pessoas pedem. Uhum. Eu acho engraçado por isso. Estar no palco, e vamos tentar nos pôr na pele do Berg, estar no palco e olhar para um conjunto de pessoas, seja ele maior ou menor, a cantar temas seus, qual é a sensação que possa ter? Olha, é a coisa melhor do mundo. Os aplausos, as pessoas a apoiarem, é pura e simplesmente fantástico. Acho que não há uma sensação assim. Hoje vou ficar em casa, deixar o que me atrasa, voar do pensamento. Hoje vou esquecer o mundo, só por um segundo, deixar o tempo à espera. Tinha mais temas cantados em inglês. E hoje enfim, enverdou por um caminho diferente. E eu pergunto, em termos de internacionalização, ou seja, levar este seu concerto lá para fora, isso de algum modo interfere? Não encontra aí também um problema? Qual é a sua ideia em relação a isso? Não, eu acho que não, porque Portugal hoje em dia está mesmo está a ser levado além fronteiras, não é? Portanto, eu acho que fiz uma boa escolha em pôr a música portuguesa também e dar mais ênfase à nossa língua, não é? E o que tem previsto para lá para fora, neste momento? Neste momento posso só avançar que há um novo trabalho que é em português. Também tem alguns temas em inglês, mas que é muito internacional. Uhum. Só que ainda não posso revelar mais. Muito cedo, não é? Muito cedo. Agradecer novamente ao Berga de Espírito que esteve aqui com a Boa Nova e volta muito e meia. Obrigado, irem voltar a bater-lhe à porta, saber o que anda a fazer. E felicidades para este disco ainda que está aí para dar e durar. Obrigadíssimo. Obrigado pelo apoio. Olha, um abraço forte a todos. Obrigado a nós. Um grande abraço. Dorme comigo, tira o vestido. Deixa os teus medos para trás. Para no tempo deste momento onde consigo ter paz. Dorme comigo e faz com que pinte o nosso mundo de cor. Neste para sempre de um tempo para os dois, deixa os amanhãs para acredito em contos de fada, em madrugadas de amor. Dorme comigo, tira o vestido, deixa teu corpo voar. Para no tempo, neste momento, antes do dia chegar. Esta noite para nós só faz sentido dormir contigo, mais despidos que só. Fica mais perto, deixa o deserto, amor, quando eu me for, amor.